Nosso tema de hoje é lei de retorno. Então a gente se pergunta às vezes, né, o que a gente está fazendo nesse momento da nossa encarnação, da nossa jornada completa, o que a gente está fazendo nesse mundo que a gente julga que é um mundo difícil, um mundo que nos traz bastante problemas, dores. E, por certo, nós nos achamos bons. Então, a gente se pergunta por que nós estamos aqui, nesse momento, passando por essas dificuldades. E o título é Lei de Retorno. Retorno significa, então, que está voltando. Significa que houve uma ação projetada e que agora ela está retornando para nós. E nós já falamos várias vezes de que está tudo certo, tudo que está acontecendo está certo, por mais difícil que seja, por mais doloroso que possa ser, as coisas devem seguir um ritmo que elas vêm acontecendo. E muitas vezes nós nos colocamos numa posição de vítimas perante esse retorno desses acontecimentos. Nós achamos, como eu disse antes, que nós somos bons e que não mereceríamos estar passando por tamanha dificuldade. A gente volta um pouco e retorna alguns conceitos de Deus, de fé, nas coisas que realmente eu acredito, para poder fazer essa base do nosso pensamento, da nossa crença. Porque se eu acredito em Deus, e acredito que Deus, Ele é bom, Ele é justo, Ele é Pai, não pode estar errado. Senão, não é Deus. Se tivesse errado as coisas, então, Deus ou não existe, ou não seria Deus. Então a gente já começa conceituando isso de uma forma mais ampla para poder aceitar esses mecanismos que a vida vai se utilizando para ir corrigindo as coisas. A gente acredita, às vezes, que a gente ouve falar em karma e numa definição até errada, às vezes. A gente acha que tudo que acontece é karma. E a gente justifica dessa maneira, e quando a gente vê as pessoas, somente os outros, né, sofrendo, a gente diz, mas é o karma dele, ele tem que passar por isso. Então, na verdade, parece que o karma é um castigo. Parece que essa lei de ação e reação, a reação ela vem para castigar. E não é assim. Na verdade, uma ação errada provoca uma reação. E essa reação, ela surge para que a gente, perante essa dificuldade, esse sofrimento, a gente possa refletir o porquê que isso está acontecendo. E através dessa reflexão, dessa aceitação, a gente possa aprender. Aprender com aquilo ali, como eu disse, por mais duro que seja, naquele momento, a gente pode tirar, sim, um aprendizado daquilo ali. Tudo tem algo para ser aprendido, para ser compreendido. E as coisas precisam ser enfrentadas. Elas estão no nosso caminho, vamos dizer assim, para a gente poder compreendê-las e ultrapassá-las. Porque se a gente não fizer isso, a gente está como que fechando os olhos para o problema, e o problema torna a voltar. Eu separei, lendo outro dia, no jornal, um parágrafo simples, que eu falei antes ali de karma, e quando a gente aponta os outros, o karma dos outros, a gente às vezes se torna um pouco insensível quando alguém está passando por uma dificuldade e a gente simplesmente diz que é o karma dessa pessoa. Na verdade, se a gente está próximo a gente tem uma possibilidade grande de não apenas ajudar o outro, mais do que ajudar o outro, a gente está ajudando a nós mesmos. Porque essa oportunidade, ela é para os dois lados. Mas cada vez que eu tomo uma atitude, o primeiro beneficiado sou eu. Eu é que estou subindo, vamos dizer, subindo e indo em frente. Esse é o sentido. E teve um filósofo que viveu no final dos anos 1700, em que ele disse o seguinte: o ser humano só se sublima quando sente compaixão, e só sente compaixão quando se coloca no lugar do outro. Então, o sofrimento, seja ele nosso ou dos outros, é sim uma grande oportunidade de aprendizado e de melhora que nós podemos fazer ao nosso proveito, ao proveito daquela pessoa que está perto de nós, e não simplesmente achar que tem que ser assim, que tem que passar por aquilo, que tem que sofrer muito. O sofrimento, ele é proporcional à questão do aprendizado. Se a gente continua resistindo àquele aprendizado, o sofrimento, ele é maior. Então, racionalmente falando, que a razão também ela é inversamente proporcional ao instinto. Quanto mais racional a gente se torna, menos vazão a gente acaba dando aos nossos instintos. Nós temos essa faculdade, que é a inteligência, exatamente para ela nos auxiliar a nos guiar, a compreender melhor toda essa questão do que é a vida, do que nós estamos plantando, para que depois aquele retorno, que é obrigatório, ele venha nos trazer, então, a colheita. Então, não que não importa o que eu fiz, mas importa mais o que eu estou fazendo agora. Porque agora eu tenho a oportunidade de me deparar com o passado, através desse retorno, e eu tenho a possibilidade de quase antever o futuro, através do que eu estou fazendo agora, projetando, então, o que vai vir lá na frente. Nessa lei de retorno, nessa nossa maneira de compreender isso, a gente recebeu também uma mensagem recente, agora do dia 27 de agosto, é uma mensagem que foi recebida pelo Divaldo Franco, pelo Dr. Bezerra de Menezes. E tem alguns pontos aqui na mensagem, que eu não vou ler toda, mas que são bastante interessantes na maneira de compreender as coisas como elas acontecem. E ele diz aqui num trecho, ó: não lamentei as dificuldades que ora assolam a Terra. A crise de qualquer natureza é uma experiência evolutiva para o desenvolvimento intelecto-moral da criatura humana. Então ele está nos dizendo que todas as dificuldades, elas têm sim uma oportunidade de crescimento através do nosso entendimento. Enriqueçamos a nossa alma com a doce paz que vem de Jesus e deixemos que Ele norteie os nossos passos, que nos levem pelas estradas difíceis que devemos vencer até alcançar o calvário sublime da nossa cruz de redenção. A dor é um divino buril que lapida as imperfeições da alma. Sempre que a gente se utiliza da forma correta da dor que nos assola, a gente pode sim estar, então, fazendo essa lapidação da alma, das nossas imperfeições. É necessário compreender que saímos do instinto para a razão e ainda não conseguimos imprimir a razão no bom tom, no hábito dos corações e nem das atividades. E como consequência, erramos, enganamos-nos, equivocamos-nos a cada passo com o direito sublime da reparação. Então, que bom que para cada erro nós temos também a possibilidade da reparação, que é quando vem esse retorno, por mais duro que seja, a gente pode, através dele, fazer o que a gente tem de melhor, aplicar nele toda a nossa vontade, toda a nossa razão, toda a nossa fé, para que a gente possa, sim, ultrapassar aquele momento. E a gente vai perceber que depois de ultrapassado, talvez passe algum tempo, a gente consiga entender que foi necessário, que foi uma experiência grandiosa no sentido de crescimento interior para cada um de nós. Uma oportunidade que talvez a gente não tivesse se não houvesse aquela dificuldade. Porque quando a vida está bem, quando a vida está boa, está fácil, a gente não muda nada. É, são nas dificuldades do dia a dia que a gente se obriga a fazer alguma coisa, a movimentar a nossa própria existência de uma forma mais rápida, porque senão ela vai muito devagar. É através dessa comparação com aqueles que estão perto de mim que eu consigo, como diz ali naquela coluna do jornal, eu consigo despertar um sentimento que talvez eu nem soubesse que existisse. E através desse sentimento, então, ver aquele que está do meu lado e alcançar a mão de uma forma realmente verdadeira, né? Sem recompensa. Então, todos os dias nós temos oportunidades de fazer a coisa sempre dar certo.